nosso espaço. É reduzido, é resumido, não sei o motivo. Por que será que fazem isso? Somente o que quero e espero é conseguir na minha vida o que sempre quis. Ver a música que é desconhecida ser um pouco mais difundida, porque ela só chega até uma minoria. Que covardia, não querem que mostremos a verdade do dia a dia. Falam que nossa mensagem é muito agressiva. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, eu falaria, gritaria para todo mundo refletir. Informação não pode ficar escondida, conhecimento bem aproveitado é fonte de vida. A vida é um dom divino que ninguém deve tirar. Para continuar vivendo, estou exercendo meu direito de cantar. A música traz o encanto e eu trago meu canto pra te dizer uma mensagem de coragem e força pra viver. Viver intensamente, observar o mundo, plantar uma semente de união a cada segundo. Juntar minhas palavras com as suas, com o ritmo e a poesia, revelar a filosofia das ruas. Nas ruas aprendi que tenho algo a dizer. Você está convidado, venha ver pra crer. O momento é agora, o lugar é aqui. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, tenho muito pra ajudar. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, tenho muito pra ajudar. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, pediria pro presidente ajudar nossa gente. O Brasil tá passando fome, o Nordeste está com sede. Pediria pras pessoas serem mais humanas, deixar orgulho de lado e ajudar quem está precisando. Não pensar só com a cabeça, mas também com o coração. Estender a mão, ajudar seu semelhante. Deus gostaria de te ver ajudando semelhante com semelhante, aprendendo e ensinando. Pois o homem que esquece que é um ser humano precisa de exemplos, pessoas que estão lutando. Um exemplo é o Betinho, um grande homem. Campanha da cidadania contra a fome. Aonde come um, dois também come. Ia pedir pra nunca mais haver a guerra. E que as armas sim é que fossem pra debaixo da terra. Bom seria se a fome fosse tão gostosa quanto a sensação que se tem depois de comer. Infelizmente isso não é verdade. E a miséria impera em qualquer canto da cidade. Temos que nos unir, temos que nos ajudar. Temos a esperança que algo vai mudar. Filosofia de rua não para por aí. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, tenho muito pra ajudar. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, tenho muito pra ajudar. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir, dizer que aprendi a não ser enganado. Dizer que aprendi a ser aprovado e não reprovado. Dizer que aprendi a respeitar e ser respeitado. Dizer que aprendi que só voz do coração pode fazer o mundo inteiro me ouvir. Tenho muito pra contar, passar o que vivi. Experiências são boas para se trocar aí. Aprendi que a Bíblia é o melhor livro do mundo. Deve-se avaliar o produto não pelo rótulo, mas sim pelo conteúdo. O que importa é qualidade, não quantidade. De intenções, de ações e de vontade. Que seus sonhos sejam iguais aos meus. E que a realidade nos aproxime mais e mais de Deus. Pois a todo instante vamos ficando mais distantes, façamos da canção uma constante, nos levando em frente no caminho certo, pra termos a certeza que Deus está por perto. Vamos deixar as diferenças de lado, lembrando que é preciso amar pra ser amado. Agora é a hora, nossas vozes devem se juntar, pra espantar o mal é a hora, vamos cantar. Cantar. Expressar meus sentimentos. Quero cantar. Mostrar o som que vem de dentro. Quero cantar. Dizer que aprendi. Quero cantar. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Tenho muito pra cantar. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Tenho muito pra cantar. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Tenho muito pra cantar. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Tenho muito pra contar. Eu falo nesse pequeno espaço e não é fácil obter um bom resultado. Não sei se isso vai chegar aonde quero, mas espero que chegue a algum lugar.